Quem faz valer os corre, quem é roxido na atitude, na ideia, que corre pelo certo e não paga de comédia. E pra quem pensa que a ZN é dos boy, tem vários guerreiros que tão no jogo com nós. As aparências engana, vai ver na fita moral. Parece que tá tudo em ordem, mas o clima tá mil grau. Rolou operação aqui na Orla essa semana, os ganso da DRN, toda paisana. Há dias na campana, ganhando os irmão, derrubando civis, se coletando informação. É ano de eleição, e o que se mais comenta é que inexplicavelmente a criminalidade aumenta. Se pra coincidência, fruto do acaso ou consequência negativa, obra do descaso. De regata, cordão de prata, quebra barreta, bermuda da Adidas, nascido três janelas. Nos corre da moeda, ligeiro nos pilantra, mas o louco da norte fortalecendo a banca. Os de menor de arma branca, enquadrando os boizinhos na saída do na porta do cursinho pra rodar dos tempinhos. Mas na febre ele se joga, como já citou o rap, se sai e o crime é foda. Irmão, vou te falar, a norte é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde é mais parada. Precisa eu vou falar, a norte é um bom lugar. Pra ver com esse namorar, trabalhar, fazer fumaça. Irmão, vou te falar, a norte é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde é mais parada. Precisa eu vou falar, a norte é um bom lugar. Sem namorar, trabalhar, fazer fumaça. Os gringos vem pra curtir, comer puto, usa droga, tem esquema. Vem pra norte que é onde tudo rola. Tem doce, tem coca, tem de tudo. Moral pra turista é dois por um, já convertido em real. Verão tá vindo, que lindo, mó sozão, várias gatas. Chegou o tempo do cash, é alta temporada. Várias praias lotadas, tiozão dando estampas, piriguete dando um bote. Usa favor, faturando pra levar pra quebrada. Um qualquer pra gastar, pra investir em algo honesto. Fortalecer o lar, se pá, comprar motor pra agilizar as correrias. Pra levar a preta em casa e pra arrastar as vadias. Me diz quem não queria começar o ano assim, com a família feliz, com saúde, didi. Enfim, tirar uma lomba no Caribe brasileiro, fumar onda importada, contar muito dinheiro e dividir com os parceiros em partes iguais. Coletividade gera lucro em dobro, rapaz. Ganancioso não, ambicioso sim, faz parte do jogo. Todo mundo quer din-din, mil pro cê, mil pra mim. Família 33 original, road boy, styling made in QG. Dos mano, é nordestinamente alagoano. Não adianta não, que nós não vai morgar os planos. Irmão, vou te falar, a norte é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde é mais parada. Precisa eu vou falar, a norte é um bom lugar. Pra ver com esse namorar, trabalhar, fazer fumaça. Irmão, vou te falar, a norte é um bom lugar. Seja bem-vindo na humilde é mais parada. Precisa eu vou falar, a norte é um bom lugar. Pra ver com esse namorar, trabalhar, fazer fumaça. Um salve pra todas as quebradas da minha ZN querida. Favela do Jaraguá, Poço, é rapaziada do PCP, é tudo nosso. É rapaziada da Rua do Dragão, Rua da Jamaica, Ponta da Terra, Bajussara, Jatiuca. É rapaziada da Praça da Bíblia, tamo junto, pesadão, é. Rapaziada da Mangabeira, da Cruz de Azama, tá ligado? Aí rapaziada da Sinuca, rapaziada do Figueira, tá ligado? Aquele salve, rapaziada do Complexo, tudo nosso, meu chapa, daquele jeito. Aí rapaziada da Guaxuma, Tipioca, da Vila Ematé, da Bomba, da Grota do Rafael, do Morro do Ari, da Grota do Cigano, tá ligado? Da Grota do Arroz. Todas as quebradas aí, se eu esqueci alguma quebrada, me desculpa, mas é a Norte, tá ligado? Nasci na Zona Sul, morei na Zona Oeste, mas a Norte que me adotou. Só agradece periferia lagoana. Salve PH das produção, PG dos mano, só os monstros no bagulho, tá ligado? Salva todas as quebradas que apoiam a família 33. Tamo junto de coração, véi. Vamos levar o rap lagoano pra outro nível. E demorou de demorar, fuga invasou, pesadão, boladão, família 33. Salve Tequila Bomb e Sound System. Original Ragamuffin, Rude Boy Style, rapaz. É tudo nosso, só os 33 na cena.